Do you really, really want to do this now? The heat goes up as the lights go down. The beat goes on when we hit your town. The overload on electric light. There's magic in the air tonight. Welcome to the carnival. Welcome to the do this now. ain't no doubt. Yeah, I would do anything to share the sweet love's desire. I got a fire burning deep in my soul. Guess it's so easy to see, yeah. Here I stand with my arms open wide, and the earth should break free. But I can't live without you. Don't know if I want to. Always trying so hard to understand. Yeah. Still I'm home and feeling. Still I can't believe it. You've always got the best of what I am. So why does it happen to be me? Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje vai ser dedicado a bandas que têm elementos com quem eu tenho alguma afinidade, com quem eu já falei, com quem eu já conheci ao vivo. E vamos iniciar com os alemães Kick Hunter, que eu tive o prazer de ver em Portugal no concerto que deram na Feira do Vinho e da Vinha em Anadia, no já longínquo ano de 2005. Para vocês, Kick Hunter, To Hell and Back Again. Let's go to hell and back again. esta primeira sequência do nosso Riff Service é a sequência mais longa. Após Kick Hunter, ficamos com a novidade do álbum Unlocked, lançado em 2016 pelos Phaser, os portugueses Phaser, e ficamos com a música Drifter. Continuamos com os brasileiros Fighter e a música Para Não Desistir, e terminamos esta sequência novamente com uma banda portuguesa, os Iberia, e ficamos com a música I'm Not a Fool. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com um projeto que conta com dois nomes de dois países que muitas vezes são considerados os maiores rivais, o Brasil e a Argentina. Temos Alex Meister, o guitarrista de Pleasure Maker, e Alec Mikkels, o vocalista da banda argentina Jax. E eles formaram o projeto Meister and Mikkels. Para vocês, Meister and Mikkels, Roll the Dice. Yeah. E após Meister and Mikkels, ficamos com Hard On e a música Jungle Girl. E terminamos esta sequência com os Paradise Inc., com os brasileiros Paradise Inc. e a música Close Your Eyes. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas, vai ser uma sequência mais melódica, e vamos iniciá-la com Marina, que em 2016 lançou o seu primeiro álbum, o álbum No Regrets. Para vocês, Marina, Come Back. I act like I'm no good. So what went wrong in my life? I tried to keep them away. said before. Inside your heart, you must fight out the answer. Always trying to. Oh, o Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Marina, ficamos com Superstitious e a música Not Alone. E terminamos esta sequência de baladas com os Velvet e a música How Much Love. E é com uma declaração de amor que vamos iniciar a próxima sequência. E do álbum My Way, de Alex Meister, segunda aparição de Alex Meister no nosso Riff Service de hoje, vamos ficar com a música Helena. Para vocês, Alex Meister, Helena. E após Alex Meister, ficamos com Mike ou Paulo Rodrigues e ficamos com a música 500 Slave. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com Milan Pollack, que em 2015 lançou o álbum Scared to Perfection. Para vocês, Milan Pollack, Karma. Still alive, but I'm not alright. nesta sequência mais hard and heavy, após Milan Pollack, ficamos com Herman Frank e a música License to Kill, música retirada do álbum The Devil Rides Out. Álbum lançado em 2016 e é o primeiro álbum a solo que Herman Frank lança após a sua saída dos Accept. E vamos agora para uma nova sequência com dois nomes do hard melódico. E vamos iniciar com Gary Hughes, vocalista do Stan, e do álbum Once and Future King, Part 1, vamos ficar com a música Shapeshifter. Para vocês, Gary Hughes, Shapeshifter. Yes. após Gary Hughes ficamos com First Signal e a música First Signal. Esta banda conta com a participação do vocalista Harry Hess, vocalista que ganhou reconhecimento enquanto vocalista dos Aram Skaram. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os brasileiros Cross Rock. Para vocês e do álbum Come On Baby, vamos ficar com a música Any Road. Para vocês, Cross Rock, Any Road. Always me. tell you a story right now. It's all about those moments in your life, you know, that you look around, you don't have a clue about what's going on. There's just one solution, find it out. estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Cross Rock, ficamos com outra banda de Rodrigo Marina, os Heartbreakers, e ficamos com a música Turn It Up, música retirada do álbum In the Dead of the Night, lançado em 2016. E terminamos esta sequência com os suecos No Rules. E ficamos com a música Die to Win. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com três vozes femininas de três países diferentes. E vamos iniciar com a italiana Paola Pellegrini Lex Rock, que em 2015 lançou o álbum Dreams Come True. E para ela lançar o álbum foi um verdadeiro sonho. E para vocês, Paola Pellegrini Lex Rock, Enough. She comes to me, let you know that you love me, and you just can't get enough. Let you know that you need me, and you just can't get enough. Let me know you are my lover, 'cause you just can't get enough. Let me know you are my queen now, 'cause I can't. Take me away tonight. Let me know that you love me, and you just can't get enough. esta sequência de baladas cantadas por vozes femininas, após Paola Pellegrini, Lex Rock, ficamos com a norueguesa Issa e ficamos com a música Fight Fire with Rain. E terminamos com um dos grandes clássicos da carreira de Robin Beck. E do álbum Trouble or Nothing, ficamos com a música Tears in the Rain. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com a voz de Matty Alfonzetti, aqui em trabalho a solo, com o seu projeto Alfonzetti. E do álbum Machine, vamos ficar com a música The Bitter End. Para vocês, Alfonzetti, The Bitter End. In the city, in broad daylight, and I suddenly thought of you. I was younger then, I didn't scare so easy, but there was one thing that I knew, and if I should stray, save the day. I came back to say those words I pray. Will stay inside my mind forever. Out when the world just fell apart, I found some comfort in your words. 'Cause with the way you always knew what I was thinking, and there is one thing that I know, and if I go wrong, you make it right. Inside my mind forever, I'm asking you to be. Off into the room, he e após Alfonsetti ficamos com Goran Edman em formato acústico e ficamos com a música Save Our Love, música da sua fase como vocalista da banda de Yngwie Malmsteen, e terminamos a sequência com DC Cooper e a música Until the End. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e do álbum Sueste dos Iris vamos ficar com a música O Mundo à Sorte. Para vocês, Iris, O Mundo à Sorte. with my deepest fears. Com a terceira aparição de Alex Meister aqui como guitarrista dos Pleasure Maker, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os Algarvios, Iris e a música O Mundo à Sorte, e terminamos com Pleasure Maker, Twisted Desire. E é com Pleasure Maker que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na Web Rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! Taking on the

strong as the country, as the road's moving on. I want something as wild and free as the rain that swells the streams in springtime. I want something, you understand, to hold in my heart, not in my. Stand proud.